A rima do Gama te deixando mais atento, articulando as palavras, revolucionando seu pensamento. Mais um militante nessa incansável batalha, ativando a luta, MR5, o gatilho que não falha. Muito prazer, eu apresento. O nome é MR5, sem tormento, chegando das ruas do Gama, ele trazendo informações básicas para o seu crescimento intelectual e não corporal. Não sei se está me entendendo, vou te dizendo, alertando sobre problemas que se passam. Tem sangue no jornal, nas ruas, pessoas que se matam, corporações cheias da grana que espalham a desgraça, escravizam crianças, a mão de obra é quase de graça. O mundo se acaba e inventam bombas nucleares. Vejo Hiroshima e Nagasaki, sobrevivente de um massacre, criam mais e mais proporções em diferentes lugares. Ontem foi no Oriente, ao meu mundo pode ir pros ares. Me cale, nesse momento estiver falando besteira. Se me apoiam, lute para que parem com essa brincadeira. Temos que ser fortes e destruir os camiseras. Sem me apoiar, que com ideias positivas a nossa mente clareia. Cada cabeça é um pensamento e cada pensamento pode trazer o bem. Você é fraco e mal feito e assim derrubar alguém. São esses que temos que mudar para que não vá mais além. A miséria que existe no mundo e a maldade que hoje tem. Muito bem, apoio os que já estão na batalha. Não desistir é necessário para sua ideia se fazer valer, ou ao contrário, será mais uma posição que como outras tem falhas. E como as mesmas dão força aos que nos atrapalham. Nesse momento meu pensamento só evolui, não para, me acompanhe no momento, pois a verdade vai na cara. Forme a sua opinião, que seja positiva, ativa. A partir daí se junte nessa briga, pois o ataque ao adversário tem que ser de forma produtiva. Lutar por lutar não nos dará garantia, e a vida é importante, a sua está na sua mão. Depende de você o fato de evoluir ou não. E não pense que isso é possível se não houver união. A construção de ideal se dá pela cooperação de nossos irmãos e de todos que têm algo pra dizer. O povo pobre não tem seguro e precisa comer. Aonde comem um, dois também comem, isso nós podemos fazer. Não será tão difícil se juntar eu e você. Pode crer, nesse momento qualquer ajuda é lucro. Qualquer energia vale pra tirar um irmão do escuro. Bem-vindo à batalha contra nossos inimigos. Perigo enquanto não estivermos unidos. Bem-vindo à batalha, saiba que você corre risco. Perigo, não durma de toco ou sairá ferido. Bem-vindo à batalha contra nossos inimigos. Perigo enquanto não estivermos unidos. Bem-vindo à batalha, saiba que você corre risco. Perigo, não durma de toco ou sairá ferido. Os gatos são patos, esse mundo é macaco. Ser humano é um alvo que não possui valor. Os ratos governam e comemoram a miséria. E sabem que a coisa é séria, mas gostam de ver a dor. E o pavor nos olhos do trabalhador me traz esse palco e me intima a compor. Mas por favor, não pense que faço isto por fama. Minha postura ao dinheiro não é de tá por gana. Se montar na grana, deixa os playboys que sonham com a TV. Pois com humildade em nossos princípios nós iremos vencer. Bem-vindo à batalha contra nossos inimigos. Perigo enquanto não estivermos unidos. Bem-vindo à batalha, saiba que você corre risco. Perigo, não durma de toco ou sairá ferido. Bem-vindo à batalha contra nossos inimigos. Perigo enquanto não estivermos unidos. Bem-vindo à batalha, saiba que você corre risco. Perigo, não durma de toco ou sairá ferido. Bem-vindo à luta e saiba que os ditos donos do mundo pirar, eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Deram nó no sapato, chegou a nossa hora. Debalançar a estrutura, pôr a verdade pra fora. Aproveitar, se pudermos mudar a história. Aproveitar e não ser visto como a escória. Por isso agora, lanço um protesto. E contra quem manipula, eu agrido com meus versos sinceros. Assim coloco no meu devido lugar, me unindo à luta, queira transformar esse mundo que o homem gosta de esnobar. Destruir apenas e não raciocinar. Quem será ele próprio, assumindo as consequências pela maldade que faz para manter sua aparência? Com inteligência, sigo e não sem voz canalhas. E com esse pensamento, eu vou seguir na batalha. Eu vou seguir na batalha. Bem-vindo à batalha contra nossos inimigos. Perigo enquanto não estivermos unidos. Bem-vindo à batalha, saiba que você corre risco. Perigo, não durma de toco ou sairá ferido. Bem-vindo à batalha contra nossos inimigos. Perigo enquanto não estivermos unidos. Bem-vindo à batalha, saiba que você corre risco. Perigo, não durma de toco ou sairá ferido. Bem-vindo à batalha, amigo. Bem-vindo à batalha. Seja bem-vindo à luta.